2-2-2-2-2-2-2. Há alguma possibilidade de voar na Frode de Vitória da Conquista, que é Flex B3001? Através do Léo, 2-2-2-2-2. É Léo, então obrigado, 2-2-2-2. Passaram 2-2-2-2, tráfego 2-0-3-0-2-2, rumo oposto. Cruzando nível 190, descendo para 2-2-2, 2-2-3-7. Cíntico, tráfego, o passo saiu do pé, 2-2-2-2. 1972, tráfego 2-0-3-0-1000 de Moeste, cruzando 085, em ascensão 180, a Patrão 172. Tráfego 172. Transferido 2018. Sendo centro de Recife, 1-2-8 do sinal 8. Alterna 1-2-6 do sinal 0. Bom voo. 288-260, obrigado. Boa noite, Patrícia 2818. Nome 72, 1295. 1895, bom dia. Oi, bom dia, Roma 172. Bom, Roma 72, bom dia. Autorizado, piscina zero, ventona 72 graus, 1-2 mais. Livre pouso, pista 10, Roma 72. Sinal 9-0, business, contraindication, cruise, número 9, flight route to Bruno. Bruno goes section 32,000, without restrictions, carriage hall 019. Kilana 90, Kirby, ILS, Xperia 910, come establish. Thank you. 1995, call us over the tower when it's in the 1895. 1895, yeah, hello. Salvador, Tower. Puede venir a Argentina 1910, establish Island Left, Tower 10. Station 1910, good morning. Please land runway 10, wind 170 degrees, 1 knots. Clear to land by 110, Argentina 1910. Channel 1910, on the ground 08, speaking to runway 2 next to right, and call ground 012, Mr. Maunaina. Yeah, and I just 1-0. Location runway, Viatech 2 Foxtrot, and call ground 012, Mr. Maunaina. Viatech 1-2-1, Mr. Maunaina. 1-0-1-0. Alô, 1-2-1-2-9. iniciando a investigação, chegando por mais de ondas, Laguna, iniciando para 2.000 pés sem restrições e ajuste no 19, estamos estabilizando. Afirmativo, subindo para o 360, só não compreendeu a proa. Lisa, autorizado Lisa, o 1173. Aproxe Lisa, o 1173. Sigão no 173, chama Sandra Recife em 123, decimal 8, Santana, 128, 35. 338,